catedrais, aldeias e cidades. Mas que um dia na França, olhando a pátria mãe, pegaram num clarim, tocando a unir fileiras, andaram arranhando a terra de ninguém. Amassaram com sangue o barro das trincheiras, ter as mãos sujas do trabalho é ser alguém. O que só pode acontecer aos homens são, tenho as mãos sujas, que me importa, ainda bem, mas ai de quem não tem coragem de sujar um dia as mãos. As mãos sujas, que me importa, ainda bem, mas ai de quem não tem coragem de sujar um dia as mãos. E cá estamos para continuar a nossa seleção musical, abrir as cortinas porque mais dois artistas vão atuar aqui no palco da música portuguesa, até assim. Vamos agora ficar com a voz de Carlos Paião, Souvenir de Portugal, que ele já tentou entrar, mas eu tive que lhe fechar a cortina e esperar pelo tempo dele de entrar aqui no Portugal Musical. Depois vamos ficar com a voz de José Cid, Velho Moinho. São mais duas recordações e depois então vamos à música mais atual. Vamos fechar o baú e fechar as recordações e vamos partir para a nossa atualidade. Então para já vamos ficar com Caspaião e José Cid. São estes dois senhores também que vão atuar aqui no Portugal Musical. Já sabem, deste lado, quem vos leva este programa todas as semanas sou eu próprio, Leandro Amador. Caso queiram enviar um e-mail, fazer um apelo, uma crítica, uma sugestão, dizer de onde nos ouve, de onde nos fala, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Então, fico à espera desse seu e-mail mesmo. Madeirais, anéis, tapetes, arraiais, muito galo, rococó, de Marcelo, se não só, pandemónio, pão de ló, e teremos trouxas novos, e teremos trouxas novos. São souvenirs de Portugal, já tenho um souvenir, não tenho souvenir, um souvenir de Portugal, mas compro um souvenir, um belo souvenir, que é de fabrico nacional. E levo um souvenir para se prevenir contra a saudade habitual. Um super-souvenir, um supra-souvenir, um souvenir de Portugal. Souvenir, compre logo, não envie. Temos vinhos e melões, avarias, caminhões. Então, como disse, e o que é prometido é devido, vamos à parte da música mais da nossa atualidade e alguma bem acabadinha de sair do forno. Vamos então agora ficar com duas músicas do ano 2012 e uma do ano 2011, o ano passado. Então, começando, vamos ficar com o Kim Barreiros, o Bilau 2012. Ou 2011, agora. Não, mas vamos chegar então em 2011, porque esta música veio com aquele álbum em onde ele gravou os vários sucessos dele, incluiu dois originais, e um deles era este, era o seu Bilau, aquele cavalo de estimação que ele tinha, que o povo gostava muito dele. Vocês depois vão conhecer a história do Bilau, então, do Kim Barreiros. Depois vamos ficar com Santa Maria, Let's Go to Africa, este sim, 2012. E então depois vamos ficar com Gostas Pouco Gostas, Fernando Correia Marques. São estas as três músicas que vão alegrar aqui o Portugal Musical. Espero que o alegre também aí desse lado, aí em sua casa, onde quer que você esteja, mas esteja bem, esteja connosco e, acima de tudo, goste do programa. Então, vamos pôr o Bilau do Kim Barreiros cá para fora. Nunca vi nada igual. É corpulento e por ser certificado, por isso foi batizado com o nome de Bilau. Por onde passa o cavalo chama a atenção, nas feiras em todo lado é atração especial. E as mulheres que gostam de emoção adoram a excitação de montar o meu Bilau. É Bilau para lá, é Bilau para cá, pobre do Cavalo.